Respire profundamente. Solte todo o corpo. Liberte todas as tensões. Deixe-as saírem. Relaxe. Não fique triste ou em desespero. Não tenha aflição ou preocupação. Chegue aqui perto de mim. Deite ao meu lado e descanse. Não tenha medo. Feche os olhos. Feche os olhos e relaxe. Sabe, o sorriso lhe faz bem. O sorriso ilumina o seu rosto. O sorriso lhe descontrai, lhe deixa com mais beleza. O rosto é o espelho da nossa alma. Ele reflete tudo o que pensamos e sentimos. Não pense no que perdeu, no sofrimento, no que não tem. Pense agora que você é muito feliz, que muitos lhe amam e que tudo na sua vida, de hoje em diante, vai dar certo. Diga a você: sou feliz e me amo. Vamos lá, diga: sou muito feliz e me amo. Com dignidade, sinceridade e com sublime humildade. Diga isso várias vezes ao dia para si, até mesmo quando estiver caminhando. Eu sou feliz e me amo. Tudo o que eu pensar, falar e fizer, farei com amor e alegria em meu coração. Tudo o que eu fizer será um sucesso. Minha vida é felicidade, liberdade e realização. Estou sentindo a grandeza e a perfeição de meu ser. Uma força maior que todas as forças em mim, que me guia e orienta. Neste momento maravilhoso, toda a tristeza desapareceu. Eu me perdoei. Perdoei a quem me feriu ou magoou. Estou feliz, porque a vida que está agora em meu ser é pura felicidade. Sem artifícios, sem artimanhas, sem fugas. Sou eu de verdade. Eu creio em mim. Sou capaz de maravilhas. confio plenamente em meu ser. Sinto-me em total segurança. Vamos lá. Acredite em suas palavras. Eu amo todas as pessoas. Eu me amo. Eu sou. Respire profundamente. Vamos voltando lentamente, trazendo conosco a tranquilidade, leveza e paz, sentindo todo o corpo. Amando e respeitando cada parte dele. Sinta-se livre como nunca antes sentiu.